Magnético Light. Magnético Light chegou pra estremecer. Suportar essa vida de um só amar. Se você não quer saber que futuro vamos ter nós dois, injusto não se doar a um verdadeiro amor. Essa noite eu decidi te esquecer, mas ouvir você me confunde. Minha voz se comanda e se dizer que te amo e não sei viver, não sei viver. Suportar essa vida de um só amar. Se você não quer saber que futuro vamos ter nós dois, injusto não se doar a um verdadeiro amor. Essa noite eu decidi te esquecer, mas ouvi você me confundir. Minha voz se comanda e se te dizer que te amo e não sei viver, não sei viver. Que insistia em dizer que era conservador, que iria me dar mil razões pra te amar por não ser traidor. DJ Sidney Ferreira. Mas agora teu adeus, pois o fim dos sonhos meus e aquela criatura que te amou não te quer mais. Em outros braços me envolvi, nossa história já esqueci. Quando a gente não cuida de um amor, tem isso vai. Vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim. Por toda a vida escutar meu canto, eu sei que vai. Será ela que desta vez você vai trair. E ela vai sentir, eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim. Por toda a vida escutar meu canto, eu sei que vai. Será ela que desta vez você vai trair. E ela vai sentir. Banda LD, DJs, Léo e David, sucesso em todo o Brasil. Agora teu adeus, pois o fim dos sonhos meus e aquela criatura que te amou não te quer mais. Em outros braços me envolvi, nossa história já esqueci. Quando a gente não cuida de um amor, ele se vai. Vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim. Por toda a vida escutar meu canto, eu sei que vai. Você escolhe a melhor roupa e quando pensa em ti o dia inteiro e sai com aquele seu amigo louco que diz que o bom da vida é ser solteira. Me disse, adiantou alguma coisa

Mike! Mike! Diferencial em música, então é muito som. Penso em você a cada segundo, e nos momentos de amor que vivi com você. Semania, a nova mania do Pará. E Daniel das Produções de Curuçá. Penso em você a cada segundo, todos os momentos de amor que vivi com você. Não dá mais para viver assim, fica longe de ti. Bandida.

Paulo Arthur Produções. Platinado Produções. Me Magnético Light. Magnético Light. O referencial em música. Então é muito som. Sofrer.

entrevista e na reportagem. No meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho. Escuta essa, hein? Vai pegar o imbatível DJ, tá na área, botando na pressão pra você se ligar. Vem, vem, vem na pressão com Fabrício na pressão. Vem, vem na pressão. Vem, vem, vem na pressão com imbatível na pressão. Vem, vem na pressão. Se liga aí, gatinha, que é pressão o tempo todo. É o imbatível DJ de responsa, fazendo a onda e a galera endoida. Vem, vem, vem na pressão com Fabrício na pressão. Vem, vem na pressão. Vem, vem, vem na pressão com imbatível na pressão. Vem, vem na pressão. Vem, vem, vem na pressão com Fabrício na pressão. Vem, vem na pressão. Vem, vem, vem na pressão com imbatível na pressão. Vem, vem na pressão. DJ Elias Digo que será una noche linda, una noche loca y no pasajera. DJ Leo. Los ojitos lindos color canela, algo me revela. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti. DJ Leo. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti. Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida. Una noche sola no da para serte. Sola no da para serte mía. Acústico Light. Dime si es verdad que te estás loca. ¿Y ahora qué te importa? Así. Uno lo pregunta poco tiempo y a veces otra boca. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Que no va. He robado el truco para enamorarte. Dime que me amas aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dime en su cara que aún por mí suspira. Me parte la mano. Aqui.